apresenta Live Set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Live Set. A partir de agora e durante as próximas 2 horas, o essencial da música eletrónica. Nesta primeira hora com a contagem das 10 mais e na segunda hora com o habitual set mixado por DJ Zé Luís. Live Set. Live Set. You listen, you groove. Vamos então para a contagem, já sabe, estas 10 mais que apresentamos todas as semanas são o resultado das votações em www.bupor.com. Basta entrarem neste endereço e fazerem as vossas votações, podem fazê-lo uma vez por dia. Começamos a contagem pelo número 10, onde está esta semana Martin Solvig e Dragonette com Hello. Power Play. 10. Maximum power. get satisfaction. Live set, live set. Vota no topo do live set. Vota no topo do live set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Número 9 para Kings of Leon, You Somebody. 9. We'll be right back. Set. Power Play. Esta semana no número 8 temos Bruno Mars, Just the Way You Are, a remix. 8. Yeah. A funky beat. Live set. Live set. I get a bit scared sometimes. Todos os dias podes votar na tua música favorita para eleger o top do live set. Basta ires a www.bupor.com. Breaking, mental, hardcore, you know, it's just like... Live set. Live set. Power play. Sétima posição esta semana para tema novo, chama-se Bubblegum, é de Afrojack. 7. Continuamos com a contagem dos 10 temas mais votados esta semana para o Live Set. Podem votar, já sabem, no site bupor.com. Vamos agora para o número 6, onde está este Mambaia de DJ Zé Luís. Sim. We'll be right back. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Funky Beat. Live Set. Live Set. Power Play. Estamos de volta para a contagem dos 10 temas mais votados esta semana. Já sabem que podem votar em bupor.com todos os dias e podem até adicionar as vossas músicas favoritas. Vamos agora para o número 5, já foi número 1, este Barbra Streisand de Duck Sauce. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. listen, you groove, power play. Número 4 esta semana, mais um tema novo, Mastic Soul e DJ Malvado, Kimene. 4. Música favorita para elegeres o top do live set. Basta ires a www.bupor.com. No número 3 temos a maior entrada direta desta semana para Phonic Lounge Pure Pets, featuring Matthew Ferrymont, The Sun Always Shines on TV, a remix para este original dos A-ha dos anos 80. É o número 3 esta semana. 3. Praticamente a conhecer o número 1, para já vamos para o número 2, onde está Oliver Kaletsky, featuring Fran e Hypnotized, tema que era número 1 a semana passada. 2. We have a drink. Finalmente chegamos ao topo desta contagem. Já sabem que podem participar nas votações desta tabela todos os dias em bupor.com. É a contagem do Live Set em colaboração com o top oficial de... com o barómetro oficial da noite, Bupor. Vamos então conhecer o número 1, onde estão de regresso os Black Eyed Peas com este single, The Time. One. Dirty bit. I just wanna take some shots. So

djzeluis.com. Informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. DJZeluis.com.

djzeluis.com. Bye.